todos. Não quero guardar os pertences, apenas registrar os fatos. Tô com um sorriso na foto do porta-retrato. 360 graus, meu mundo teve uma mudança. Diante de tantos degraus, quem é que não cansa? Quem não cansa? Alô, doutor Galileu Linhares. Alô, Samuel Cabral. Tamo junto, né? Alô, Alexílio, Diego Correa, Léo Cachimeiro. É tanta intranquilidade que nem tranquilizante acalma. Eu posso curar a dor física, mas nunca da alma. Um nevoeiro de tristeza deixou meu horizonte aberto. E longe eu escuto silêncio dizendo estou perto. 360 graus, meu mundo teve uma mudança. Diante de tantos degraus, quem é que não cansa? Quem não cansa? 360 graus, meu mundo teve uma mudança. Diante de tantos degraus, quem é que não cansa? Quem não cansa? Olha o balanço, Serra Mãe Raninho, forró do caminhão, né, nego? Em nome da Bet Sport, Integra Mix, Ultra Promoções, junto com nós. Tchau foi inventado pra doer. Eu vou pra rua porque se eu ficar em casa vai demorar pra arrumar meu sentimento. O que eu preciso é dar uns pega lá fora pra arrancar você de dentro. Hoje vai ter arrancação de roupa, vai ter beijação de boca, minha fila vai correr. Hoje eu vou suar tanto meu corpo pra não ter água pro olho, quero chorar por você. E hoje eu vou fazer a saudade pedir arrego. Antes dela bater, eu vou bater primeiro. Cê vai se arrepender de me deixar solteiro. boca, minha fila vai correr. Hoje eu vou suar tanto meu corpo pra não ter água pro olho, querer chorar por você. E hoje eu vou fazer a saudade pedir arrego. Antes dela bater, eu vou bater primeiro. Cê vai se arrepender de me deixar solteiro. Pra você que tá precisando dar uns pega lá fora pra esquecer o que tem dentro, esse é o momento de você cantar essa música pra fora. Mete pra fora esse sentimento. Eu vou pra rua porque seu cara é em casa. Vai demorar pra eu arrumar meu sentimento. O que eu preciso é dar uns pega lá fora pra arrancar você de dentro. Hoje vai ter arrancação de roupa, vai ter beijação de boca, minha fila vai correr. Hoje eu vou suar tanto meu corpo pra não ter água pro olho, querer chorar por você. E hoje eu vou fazer a saudade pedir arrego. Antes dela bater, eu vou bater primeiro. Cê vai se arrepender de me deixar solteiro. Hoje vai ter arrancação de roupa, vai ter beijação de boca, minha fila vai correr. Hoje eu vou suar tanto meu corpo pra não ter água pro olho, querer chorar. Hoje eu vou fazer a saudade pedir arrego. Antes dela bater, eu vou bater primeiro. Cê vai se arrepender de me deixar solteiro. Não faz as coisas pensando com a boca. Você vai se arrepender. Quem tá solteiro faz barulho pra mim, São Paulo. Jogado na ilusão, no meio da solidão. Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração. Lembrei de você, lembrei de você. Olha, eu lembrei da nossa história, de todo nosso amor, de quando eu era um vaqueiro, sem dinheiro, sem valor. Lembrei de você, eu lembrei de você. Olha que eu parei e pensei que nada tem valor quando você tem dinheiro e não tem grande amor. Já tô cansado de farra e de curtir, daria uma fortuna só pra ter você pra mim. Tô com saudade do teu jeito, teu calor, de se deitar na tua cama e te abraçar no cobertor. Já não aguento, quero você do meu lado, vaqueiro das tendas não, arruei apaixonado. Tô com saudade do teu jeito, teu calor, de se deitar na tua cama e te abraçar no cobertor. Já não aguento, quero você do meu lado, o vaqueiro das tendas são, vai morrer apaixonado. Lembrei de você. Você tá sendo acordado, não me toca de eventos, viu? Agora o parceiro Rui, Caio da mídia. Mas jogado na ilusão, no meio da solidão. Lembrei de tantas coisas que ferem meu coração. Lembrei de você, eu lembrei de você. Mas eu lembrei da nossa história, de todo nosso amor, de quando eu era um vaqueiro, sem dinheiro, sem valor. Lembrei de você, eu lembrei de você. Mas eu parei e pensei que nada tem valor quando os tem dinheiro e não tem grande amor. Já tô cansado de farra e de curtir, daí há uma fortuna só pra ter você pra mim. Tô com saudade do teu jeito, teu calor, de se deitar na tua cama e te abraçar no peito. Já não aguento, quero você do meu lado, aquela tentação, a correr apaixonado. Tô com saudade do teu jeito, teu calor, de se deitar na tua cama e te abraçar no peito. Já não aguento, quero você do meu lado, o vaqueiro as tentação, a correr apaixonado. Lembrei de você. Eu lembrei de você.

Opa, boa noite, Cleber, boa noite, Bola, Lila, Fernando, Dilma, que deve estar chegando por aí, meu diretor José Marcos, as redes sociais. Cleber, foi sofrido, Cleber. Pensa que coisa feia. Final até que aparelho. Não foi sofrido, foi o jogo todinho, certo? Foi o jogo todinho sofrido, porque o time não... Ele entrou primeiro, Miller, ele entrou no 4-4-2. Ainda bem que ele agora, ele não está mais no 3-5-2. Ele entrou no 4-4-2. Terminou o jogo com 4-3-3. Que ele pegou o Marinho, que não fez absolutamente nada, certo? Começou a fazer, tirou o Caleb, botou o Marinho, tirou o Paulo Fernando, botou o Martins, perdeu um gol sozinho, certo? Tirou o Alanzinho, que também não disse para que veio, aí botou o Breno Lopes, deu 3 chutes, pronto. Tirou o Kelvin, botou o Lucero, ferrou o gol de esquerda. Mancuso e tirou, aí botou o Pikachu. Então, eu vou dizer uma coisa para você, foi horrível. Para mim, ele já fez partidas ruins, mas a de ontem foi a pior delas, foi a de ontem. Porque o sofrimento foi desde a hora que ele botou o time até o último gol do Lucero, aos 42 minutos do segundo tempo. Não fez nada. O Fortaleza... E outra coisa, o Fortaleza era para ter perdido. Logo, aquela bola que o time fez, o gol, eu achei para mim que foi um peru. O goleiro estava mal colocado, tinha gente na frente, o cara cabeceou, era para cabecear para a esquerda, o cabeceou, foi para frente. Então, eu acho que o time... Qual gol, Chaga? O gol do Retrô. Foi de cabeça? Não, foi de cabeça, não. O cara... Deixa eu terminar de falar, porra. Não, o cara cabeceou a bola, aí depois sobrou para o cara deu, não foi, não? Agora você tem razão, o Ricardo falhou. Agora, eu, na minha concepção, foi falha da zaga, porque muita gente na frente e o goleiro pensou que ia para fora. Agora você acertou. Certo? Agora só que a bola cruzada o cara tirou. Ali era para ter tirado para a esquerda, ele cabeçou e foi para frente. O cara estava sozinho, o cara chutou. Ele já tinha chutado 2-3 vezes. Sabe quantas bolas o time chutou no primeiro tempo? 15 bolas. O Retrô. Chutou 15 bolas. Fortaleza, uma. Certo? Então, foi a pior partida do Fortaleza? Não, foi a pior partida dos últimos tempos. Foi um sofrimento que até agora nós estamos sofrendo. Porque eu vou dizer uma coisa seguinte: se alguém me falar, dizer que o Fortaleza jogou bola, não jogou nada, não. Não foi, volta dele. Agora, o time, o Retrô, jogou o que ele tinha. Um limite. Agora, infelizmente, o Fortaleza poderia ter perdido se não fosse o Mancha ter tirado aquela bola, certo? Poderia ter tirado, podia ter levado outro gol também. Então, para mim, foi zero à esquerda o time do Fortaleza. Mais uma partida sem vencer. Sem vencer, certo? Bem 9. 5 meses, né? Não, vai fazer um mês. Fez um mês ontem. Que não ganha. Meu amigo velho Marco Júnior, você disse que queria ver o Ceará em 5 partidas. Eu estou vendo que o Fortaleza é em 9. Mas você viu, o que a presidência do Fortaleza, não estou falando do CEO não. A presidência do Fortaleza, essa semana, divulgou o balancete. Sim, senhor. Eu estou... Aí, por isso... que acontece as coisas e a gente não sabe aqui. O mistério do Fortaleza está aí, cara. Eu estou com ele aqui na mão. O mistério, certo? Do Fortaleza, eu sabia que tinha um problema dentro do Fortaleza. O Fortaleza é com um problema financeiro, só 17,9 milhões. Ele tem em caixa hoje 25 milhões. Sabe o que foi, qual foi o problema ali? Quem que sabe daquela liga que o Fortaleza entrou? Fortaleza, quem mais? O Flamengo, aquele negócio todo. O Ceará entrou. Mas esse débito aqui que estão dizendo que era de 80 mil, não sei o quê. 80 milhões. Não, não é. Era porque o Fortaleza ia receber esse dinheiro e pediu emprestado o dinheiro para quando esse dinheiro chegar, repor lá no caixa. Só que não chegou. Igual o que eu fiz uma vez. Pronto. Certo? Foi desse jeito. Aí até hoje você está pagando, né? Eu fiz um assim, mas... Você simulou. Então, pronto. O balancete financeiro da associação, do SAF, do Tricolor, será votado hoje, certo? E deu tudo ok em 2024, certo? Então, o débito que hoje Fortaleza tem é só 17,9 milhões. Só. E em caixa, hoje ele tem 25 milhões. Então dá para pagar. E é muito. O problema não é pagar, Milho. O problema é que isso está gerando um mal-estar. O rebuliço. Pronto, agora você falou a palavra bonita. O rebuliço dentro do Fortaleza grande, que está atingindo o futebol. O que o Chaga está dizendo aqui, está dizendo com propriedade. O balancete está fechando. Se o Fortaleza receber da Liga. Da Liga. Não, mas o dinheiro que. Hein? Não. É contando o dinheiro da Liga. É. Da Liga. Então não está em caixa. É para receber. Então 25 milhões. Aí fica empate, o Fortaleza ainda fica com saldo. Mas o grande problema é esse: que a SAF se afoitou. Se afoitou, não, se confiou. Confiou, né? E gastou para depois repor. E esse dinheiro não chegou. Então, isso aí está atingindo todos os setores. Os setores do tricolor de aço. Né? Inclusive, até, apesar que o jogador. Todo mundo está em dias, né? Ele não está devendo funcionário, não está devendo jogadores. Tudo as contas do Fortaleza, material desportivo, porque já tem um material desportivo. É a empresa que paga. Então, todos os funcionários e o jogador estão em dias. Então, o problema era só isso. Então, aí voltando para o time. Já pega o São Paulo, sexta-feira. São Paulo virou um jogo contra o Náutico ontem. Estava perdendo de 1-0, empatou e virou. Então, esse jogo é às 21h30, lá no Murumbi. Amanhã, sexta-feira. Depois da manhã. Já pega o São Paulo. O São Paulo vem sem 4 ou é 5, mas eu não quero nem saber se vem 4 ou vem 5. Ganhou ontem do Náutico. O Náutico ontem, eu assisti um pouco o primeiro tempo do Náutico ontem. Muito bom o time do Náutico. Perdeu o vacilo mesmo o Náutico, que o jogo era para ser empate ontem, certo? Mas venceu de 2-1. Então o Fortaleza pega o São Paulo sexta-feira, dentro do Morumbi, certo? E aí vamos ver o que vai dar. Será que você vê o empate? Ninguém sabe. Qual é o time que vai jogar? Também ninguém sabe. Vamos aguardar. Então, é isso que a gente. E outra. E continua no departamento médico o Tinga, né? O Moisés e o Brits. Certo? Então. Não é choro, porque antigamente, o ano passado, vocês estavam chorando direto. E vocês têm que dar graça a Deus, vocês todo dia têm que rezar pro Goiás. O time bom. Pro Goiás. E botar o hino do Goiás para vocês. O time bom. Pois é. Então pronto. Então a choradeira aqui não é choradeira. É você fazendo um programa com a realidade do que está acontecendo. É duas coisas com certeza. Certo. É o Goiás e aquele zagueiro do Fortaleza. Pronto. Que entrou na lista ontem. Então é isso que está acontecendo. O Fortaleza não é choradeira. Choradeira também é Não. É incompetência do Fortaleza mesmo. 18 e 17, hoje tem vozão do coração do meu povão contra o Palmeiras. É Copa do Brasil, Miller. Boa noite. Se acalme, Diego. Se acalme. Vá vender o peixe lá. Hoje tem pia. Ceará ganha. Eu tô vendo a hora do Ceará ganhar tudo. Não quer perder nenhum esse ano. Deus quiser. Olha. Falando acerca do Ceará, tem esse compromisso daqui a pouquinho, 19h30, no Castelão, sem problema. A não ser o Fernandinho, que continua machucado. Esse tubarão não existe. Tem que ir para a Barra do Ceará, esse tubarão. O tubarão está na relação para hoje. Mas não joga de novo. Sim, mas está na relação para hoje. Mas bola, como é que você contrata? Eu sei que se machucou. O tubarão já está pronto. Mas você não vê a cara desse homem, que eu ainda não vi ainda. Se chover no Castelão hoje, ele pode joga. Pode ser que ele venha. Pode ser que ele venha. Olha. Ceará não tem problema, só o Fernandinho que está machucado, está em processo de recuperação, mas o time do Ceará é o mesmo. Quando é, confia muito no time, o torcedor em si. Já tem quantos bola rápida? 30 e quanto? 40? Deixa eu botar o rapaz para 36, vai para 40. É? Pagantes, estão esperando que o Ceará realmente joga o futebol que apresentou em jogos anteriores, que não apresente aquela recuada grande que fez contra o São Paulo, né? Não recuada não, porque a torcida realmente está prestigiando, e eu tenho certeza que o Ceará vai fazer uma grande partida hoje contra o time do Palmeiras. Informações de Churrascaria Brasileiro, onde você compra o melhor churrasco da região de Aguaribão. 18 e 18. Boa noite, Bola. Boa noite, Kleber, Vila, Chaga, Fernando, um abraço pro Chaga. Pro Fernando, eu queria mandar, antes de começar aqui, falando do Ceará, para os parabéns para um dos maiores torcedores do Ceará, que é aqui em Limoeiro. Meu amigo Bibio, Lucivaldo, parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. 62 primaveras. É, não brinque não. E tá bem novinho, platinado. Aí, Lucivaldo. Tá certo? Tá bom, tá beleza. Falar do Ceará, eu vou acompanhar o jogo, estou aqui na expectativa. Não acredito, os times que eu estou vendo se apresentarem até agora como favoritos, estão todos. Copa do Brasil é uma coisa assim, que é diferenciada. Não existe, você acaba de dizer, cravar a Copa do Brasil, não. Certo? E Palmeiras está vindo aí, o supercampeão Palmeiras, se a gente conseguir aguentar e sair com um golzinho na frente, a gente vai para o Catar. Boa noite, Edilmar. Boa noite, Cleber. Um abraço, Mila, Chagas, Bola, Fernando Oliveira. Um abraço a quem está ouvindo nosso programa. Chegando aqui no Mercadinho, Best Mercadão do Nono, Pegada Animal, Banho de Medicação, Ração, com meu amigo Dr. Nilo Diniz, Panificadora R. Bolsas, Broaria Santo Antônio Moeiro, e a Casa Delícia do Trigo e a C Fitness, Academia da Minha Filhota, Dilma Carla. E Gileudo, homem das obras essenciais de pavimentação em flores, estive com ele hoje, e sábado a gente vai estar fazendo um churrasco em homenagem ao pai dele, que vai estar aniversariando. Adivinha quem é o churrasqueiro? É demais. Só. Olha, não vai com aquelas galinhas de quatro pernas, não. Pelo amor de Deus, não, pá. Marcos, a gente tá ouvindo aqui. Não. É churrasco. Churrasco de peixe. Não, mas o assunto que eu trago para nós hoje, que eu vou falar rapidamente, é a covardia que acontece no futebol brasileiro. Olha, ontem vocês não assistiram, mas assistiram. Internacional e Maracanã. Uma covardia sem tamanho. Eu já vi acréscimo no futebol. Mais 16 minutos de acréscimo no futebol. Sem ter porquê, eu nunca tinha visto. Enquanto o Inter não fez gol, foi igual um jogo que eu joguei lá no Quitibu. Lá no Quitibu. E simplesmente papai... É, lá em Crateús. Lá em Crateús, na serra lá. E papai chegou e disse pro caba: abra, deixa passar a bola, porque senão ninguém vai pra cá dormir. Boa noite, Marcos Júnior. Tá ouvindo aí, Marcos Júnior? Boa noite pra você, um abraço aí ao Chagas, ao Adil, ao Mila, Francisco Mila, o homem do Pica Fogo. Um abraço aí ao Bola também, o Fernando da Tec. Fernando, prepara essa imagem aí, já. Tá no ponto, já, diga aí. Viu, Fernando? Tá no ponto, diga aí. Que eu mandei no seu zap. Tá no ponto. Só pra falar que ontem e hoje nós tivemos as partidas de ida, né, da Champions, né, da Champions League. E ontem o Arsenal em casa, rapaz, perdeu pro PSG. Foi. 1-0. O gol foi no primeiro tempo ainda, aos 4 minutos do Dembélé. Eu assisti. No segundo tempo, o Arsenal empatou, mas foi anulado, né? O Merino fez o gol, mas também foi anulado impedimento. Tá bom? Então, o jogo de volta vai ser lá na França. O Arsenal tem ganho de 1-0 para levar para prorrogação. Se empatar, o PSG se classifica para a final. E hoje, Kleber, nós tivemos outro jogão de bola. O Barcelona em casa saiu perdendo por 2-0, né, para a Internacional da Argentina, tá certo? E aí, o Yamal fez 2-1 e o Torres ainda no primeiro tempo empatou. 2-2 terminou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Drenfren da Inter foi lá e fez 3-2. E aí, o Rafinha, rapaz, de fora da área, pegou uma trauletada, Kleber. Fora da área, depois de um escanteio, eu vou até mandar aí o gol pro Fernando colocar aí para vocês verem. Não sei se o Miller assistiu, é Dilma, assistiu e viu. Mas aí o Fernando pode botar aí, Fernando. Manda aí pro seu zap aí, gol do Rafinha. E aí, o jogo empatou 3-3, né? Aos 65 minutos. E aí o jogo terminou 3-3, Barcelona e a Internacional da Argentina. Bota o gol aí. E aí, próxima semana nós vamos ter aí o Arsenal jogando fora no segundo jogo, né, no jogo da volta contra a equipe do Paris Saint-Germain, e o Barcelona, né, vai até a Itália enfrentar a Inter. Vai ser jogão dos dois jogos. Não tem nada decidido. As quatro equipes realmente são as quatro melhores do mundo. Então, Kleber, se o Fernando tá no ponto aí, só para ver o gol do Rafinha, Kleber. Fernando, pode colocar aí? Vou colocar. Pode, coloquei. Cadê? Coloquei. Aí, Edinho. Aí, Edinho. Aí, Edinho. Tem um corta-luz do Yamal. Meu amigo, o lapada. Chutaço do Gafinha. Que pega no travessão. Que bate na cabeça do Ian Sommer e entra. Aí foi lá no Parambu. Rapaz, por que ele não faz isso na seleção brasileira, hein, mas? Só joga, mas é só jogador de time, mas isso aí. Foi não, Marcos Júnior. Vambora. Esse aí foi o destaque, né? O Rafinho, o gol. Né? O patrão, né? Vamos ver aí. Está sendo esquecido lá na Itália. Então, essa participação dos campeões. O Charles falou de E eu recebi aqui agora, exatamente, estão apresentando aí a blusa da seleção brasileira, né? A segunda uniforme. A seleção brasileira, se a gente fosse preso aí, que a seleção brasileira vai ter, né? Ô, Marco Júnior. Da seleção, amiga. Ô, Marco Júnior. Marco Júnior. Marco Júnior. É do PT. Não existe esse uniforme vermelho. Eu achei o Globo Esporte, e o repórter disse por A mais B: não vai mudar as cores, azul, amarelo, verde do Brasil e branco, não vai mudar. Vamos lá, mano. Um abraço. Brincadeiras à parte, mas enfim, a gente tem que separar as coisas. Na seleção, as cores é verde, amarelo, azul e branco. Não tem o que inventar, não. É triste, né? Porque o Lancelot não vem mais, não, né? Também depois. O Lancelot não vem mais, não. Mas o amigo, ele queria vir. A esposa do Lancelot, Miller, já tinha se do status do Real Madrid, já tinha feito a despedida, certo? Só que aí, rapaz, o Real Madrid não gostou dessa história, foi lá e segurou o homem, viu? E eu acho que é a melhor coisa que ele faz, é ficar no Real Madrid e não vir para a seleção brasileira. É uma coisa penosa, Marco Júnior. A gente é tetra e não tem e outra coisa, Marco Júnior. Marco Júnior, essa CBF é tão pilantra, certo? Que tem 10 carros. Cuidado. Tem 10 carros na concessionária, o avaliado em 2,9 milhões no Rio de Janeiro, só esperando o presidente pegar. E até agora, desde 2023, esses 10 carros estão lá parados. Da CBF. Se pegar para quê esses carros? Da CBF. Da CBF, meu amigo. Para dar de presente. Como ele deu de presente aí os presidentes da federação aí. Arruma de dinheiro agora. 250 mil para cada um. Olha, o detalhe o Lancelot ter ficado no Real Madrid não foi questão do Real Madrid segurar, não. Simplesmente o Real Madrid disse que tiraria tudo que ele tinha direito. E aí ele não quis pagar. E tinha que morar aqui, ele queria ficar lá. É, e aí tinha que perder não sei quantos milhões. Não, vou ficar por aqui mesmo. Abraço, Marcos Júnior. Ele segurou também. Ele pediu só 5 milhões, mano. Ele pediu, o Jorge Jesus pediu 6 milhões. Eu agradeço pela participação. Eu não vou me dar a minha opinião sobre o CBF, porque é perigoso. Você falar do homem é poderoso, Você tem cuidado, Chacetu. Um abraço. 18h20. Fernando Miguel, Matheus Bahia, Fabiano Souza, Marlon e William Machado, Fernando Sobral, Dieguinho Mugner, Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul. Dieguinho. Fernando Sobral, Dieguinho Mugner, Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul. É esse. Atenção, oferta de emprego. Tô dentro. Desempenhar atenção, atenção. Limoeiro, cidade da região do Vale do Jaguaribe, hein? Oportunidade única. Vaga de emprego em Santa Catarina. Para trabalhar na empresa Mora Brasil. Na função alinhador de chassi de caminhão. Exige experiência. O salário é bom. R$7.000. Para mais informações, falar com a senhora Janiele, número DDD 88997876157, repetindo 88997876157, falar com a senhora Janiele. Eu disse que estava pensando, mas quando eu vim para pagar o aluguel, eu não Vai pagar aluguel, água, luz, telefone, etc e tal? Tudo. E em Santa Catarina, que é aqui no Gogó, ah, meu filho, é uma miséria. Olha, capacitação de árbitros, atualização das regras. No auditório Antônio Maia de Oliveira, da LDLN, dia 9 de maio, sexta-feira à noite, da 19 às 22 horas. Dia 10 de maio, sábado, dia todo, de 8 às 12 e de 13 às 16 horas. É, teoria, aulas práticas, de 16 às 18 horas, no Estádio Bandeirão, para árbitros e desportistas da LDLN. 20 horas aulas com audiovisual, interativa e altamente dinâmico. Com certificado. Realização: Liga Desportiva de Medo do Norte. Palestrante: instrutor da FCF, CBF e FIFA. Informações: na sede da LDLN, a rua Zé Satino 745, ou pelo telefone 88 99797-0946. Falar com Alice Moura. Então, está dado aí o recado. E vem aí a Taça Brasil Sub-16. Primeiro já vai embarcar, né, com destino aí a Cascavel. É o salão. Taça Brasil Sub-16, divisão especial, realizada em Cascavel, no Paraná, de 4 a 10 de maio. Então a delegação de Limoeiro deve viajar já no sábado. Com esse destino. A chave do Limoeiro é o Grupo D, formado por Associação de Esportes Centro de Treinamento Bug do Oeste, Santa Catarina. Associação Limoeirense de Esporte, Sporting Roraima FF, Futebol Clube, e Associação Desportiva, Recreativa, Cultural e Social Caratóia do Espírito Santo. Tá certo? Então, esse é o grupo da equipe do Limoeiro. Limoeiro joga na primeira rodada contra o Bug de São Miguel, de Santa Catarina, às 9h45 da manhã do dia 5 de maio. Então, já tem os jogos marcados. Dia 5 de maio, é, que dia é, hein? Dia 5 de maio? Segunda. 5 de maio? É. Segunda-feira. É, não, é 5 de maio, segunda-feira. Pronto, aí. De 5 a 10. 5 a 10, né? É. Dá para ir? Dá. Na primeira rodada é essa, o Limoeiro pega. Na segunda rodada, o Limoeiro vai pegar o CEF de Caratóia, Futsal do Espírito Santo. E o terceiro jogo, o Limoeiro vai pegar o Sport de Roraima. Então, são os três jogos do Limoeiro. E se vencer, passa para a segunda etapa, as quartas e finais, já no dia 8. Né? O Cláudio, você não teve informações sobre o campeonato que o Limoeiro vai participar, o Esporte Clube Limoeiro. Sub-20? Sub-20, que tá, se vai começar. Tá, não, confirmado, está confirmado até a Série C. Foi confirmado até a Série C. Eu estou sabendo que eles estão treinando lá no Sabins Roberto. Eu quero saber se estão treinando também no Bandeirão. Eu passei a tarde e eles estavam treinando no Bandeirão. Eu queria saber assim, se não saiu, já teve o congresso técnico, se já saiu tabela, se já tem jogo. Porque não era para essa semana que vem, não, que ia começar. Parece, eu não sei se houve mudança, mas vamos formar com o vice-presidente para trazer essa informação. Olha, a galera tem muito amor pelo esporte de Limoeiro do Norte. Não falo esporte clube, mas de uma maneira geral. E hoje fui indagado lá em Flores sobre esse assunto do Série C, do participação do esporte, com uma bela participação, poderia ter sido melhor ter subido para a Série B. E, enfim, muita gente ansiosa para vir para o estádio ver os jogos do campeonato da Série C. 1833, em nome de farmácia São Raimundo, número de medicamentos, também do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Rio do Norte. Vamos faturar, voltamos já e já. É bem ligeirinho. ZYH 604 560 AM, Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte, a Rádio do Povo. Direção geral Adelmo Aquino. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta, oferecendo tratamentos completos e de qualidade. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né? Mudar a vida de muitas pessoas. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa, você, cearense. O sinônimo do novo hospital, magnífico. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Sintonizou? É do Brasil! É do Brasil dos brasileiros! É do Brasil que está em campo, retirando um estádio lotado do mapa da fome por dia. Que seguem podendo se cuidar melhor, porque agora a Farmácia Popular oferece 100% dos remédios de graça. É sem pagar, moço? É, e tem até fralda geriátrica. De brasileiros que seguem crescendo e melhorando de vida. Com Minha Casa Minha Vida, o Plano Safra, o ProUni e com mais médicos, que já dobrou o número de médicos. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Mega Festival na Macavi, com ofertas imperdíveis durante o mês inteiro. Aqui na Macavi você compra móveis, eletros e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Só na Macavi você compra ventilador de mesa Mallory 30 centímetros e turbo por apenas R$ 94,90 à vista. Eu disse ventilador de mesa Mallory 30 centímetros e turbo por apenas R$ 94,90 à vista. Só pode, né? É na Macavi. E aqui é assim, você compra e já leva na hora. Venha agora mesmo para Macavi e aproveite. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 85 992691806, 85 992691806, ou ainda pelo 0800 427 5500. Acesse o paratodosce.com.br. Jogue, ganhe e receba pelo Pix. Com R$1 você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena, R$20 no grupo. Acredite na sua sorte, a sorte é para todos. Sintonizou? É do Brasil. É do Brasil dos brasileiros, que seguem em frente na sala de aula, como 1 milhão de novos estudantes no ensino integral e 4 milhões de jovens que estão recebendo pé de meia para não deixar de estudar. Ou como mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Bolsa Família só no ano passado, que seguem num Brasil que, com muito esforço, alcançou a menor taxa de desemprego da história. Parabéns, o emprego é seu. E que voltou ao top 10 das economias do mundo, porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Começaram as ofertas de abril na Leleu Móveis. Preços imbatíveis para você. Confira. Fritadeira Unbox Air Fryer 4,5 litros, apenas R$ 299, ou 12 vezes de R$ 29,90. Ventilador Mondial Mesa 40 centímetros, somente R$ 169, ou 12 de R$ 16,90. Bebedouro Esmaltec, apenas R$ 699, ou 12 vezes de R$ 69,90. Fogão Esmaltec 4 bocas Ideal Pop, somente R$ 599. Ou 12 de R$ 59,90. Não perca tempo e venha aproveitar. Leleu Móveis, na loja ou no site, sempre as melhores ofertas. Limoeiro do Norte tem economia no atacado e no varejo todo dia. Se liga no azul que a conta fecha. carne bovina colchão duro Master Boi quilo R$35,78. Presunto Peru Perdigão quilo R$25,48. Whisky John Walker Red Label 1 litro unidade R$85,98. Vinho Galeoto tinto suave 750ml unidade R$14,79. Uma só tacarejo é pra você. Macarrão Bom Sabor 400g unidade R$2,19. Açúcar Cristal Caeté 1 quilo unidade R$3,45. Óleo de soja Coamo 900ml R$7,38. Lava roupas líquido Limpa Mil 3 litros unidade R$12,48. Shampoo Pantene 175ml ou 200ml unidade R$12,89. Ofertas válidas até 30 de abril ou enquanto durarem os estoques. Uma só tacarejo é pra você. A internet 5G do seu celular vive caindo? É claro que você escolheu a operadora errada. A BrisaNet tem o chip 5G que te conecta de verdade. Com o Brisa Chip, você garante 20 GB por R$ 29,99 por mês, com vantagens ilimitadas e com a tranquilidade de quem sabe que não vai ficar sem sinal. Garanta o seu Brisa Chip 5G em nossas lojas. BrisaNet, a operadora móvel que te conecta de verdade. Sintonizou? É do Brasil! É do Brasil dos brasileiros! É do Brasil que está em campo, retirando um estádio lotado do mapa da fome por dia. Que seguem podendo se cuidar melhor, porque agora a Farmácia Popular oferece 100% dos remédios de graça. É sem pagar, moço? É, e tem até fralda geriátrica. De brasileiros que seguem crescendo e melhorando de vida. Com Minha Casa Minha Vida, o Plano Safra, o ProUni e com mais médicos, que já dobrou o número de médicos. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Na Casa do Salgado você encontra os melhores salgados da região jaguaribana. Pastel, coxinha, bolinha de queijo e canudinho são os tradicionais. Fica na rua Padre Joaquim de Menezes, 2660, no centro de Limoeiro do Norte. Venha você também para a Casa do Salgado. Faça sua encomenda. O zap é 9224-6887. Olha o zap, gente. 9224-6887. Eu falei, Casa do Salgado, o melhor salgado da região jaguaribana. É só emoção. Notícia que bate forte no coração. A equipe 560, jogada genial. Esporte é notícia, energia no final. Vem ouvir, vem se ligar. Educadora. No estádio ou no sofá, a gente tá lá. Jornadas contadas com muita paixão. Equipe esportiva comando, Kleber Saraiva. Vem ouvir, vem se ligar. Educadora vai te animar. Clebão. Kleber Saraiva. Agora 18 horas Mais 42 minutos, 18h42, programa Esporte Notícia, aqui pela sua educadora 560 AM, emissora do grupo Adelmo Aquino de Comunicação, tá? Tá certo. Então, 18h42 agora, e falando do jogo daqui a pouquinho, do Alvinegro, do Ceará, é um jogo difícil, né? É Copa do Brasil, principalmente porque...